Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, tem Antônio Cláudio, né, com você até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a cantora Léa Mineira, cantora de Guaxupé, tá? Ela que inclusive tem algumas músicas aqui na programação da pássaro da Ilha FM, você ouve sempre aqui na nossa programação. Agora é hora de falar de fotografia. Vou conversar aqui, recebo pela primeira vez no programa Expresso o Celso Moraes, fotógrafo, artista plástico que está com a exposição Além do Olhar, na Casa da Cultura em Guaxupé. Vai até o dia 29 de maio essa exposição, Casa da Cultura ali no Parque Mogiana em Guaxupé, né? E eu tenho certeza que tá muito bacana essa exposição. Ontem foi a primeira noite, né, Celso? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Expresso, viu? Boa tarde, Antônio Cláudio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a iniciativa, né? O meu amigo radialista Antônio Cláudio aí, que me fez o convite aí, parabenizá-lo a ele, a emissora, né, a Pássaro da Ilha, pelo fato de estar aí dando espaço, esse espaço à cultura, né, que a gente estava aqui nos bastidores falando que a dificuldade que é cultura não só no país, né, no nosso estado, na nossa cidade, mas quanto menor a dificuldade aumenta, né? Mas parabenizá-lo vocês e agradecer pelo espaço, né? Tô aqui até para fazer um convite a todos os telespectadores, né, para que possa estar aí comparecendo a exposição. A exposição foi feita com muito carinho. O presidente da Casa da Cultura, o Severo Antônio Silva, já havia feito um convite já há algum tempo. Eu estava assim reticente a apresentar, até mesmo pelo fato de fazer um trabalho altura, né, altura de Guaxupé, altura da região, valorizar a arquitetura, a beleza da cidade e mostrar um trabalho bastante eclético. Então eu procurei fazer uma exposição que tem uma variável muito grande de elementos de imagens, né? Ontem, inclusive, foi abertura, tivemos a apresentação do coral, o coral master, o coral jovem da Casa da Cultura, e assim, são trabalhos conjuntos que são desenvolvidos lá na Casa da Cultura. Mas como é que foi essa noite de abertura? Além daquele friozinho na barriga, deve ter ficado durado o dia todo, né, Celso? Olha, a ansiedade, ela não é... Não passa rapidamente. Não tem como esconder, né? Mas é o seguinte, eu estou muito satisfeito, muito grato, sou muito agradecido, né? Eu costumo dizer que a minha gratidão, em primeiro lugar, ela é o fato de Deus ter me dado essa oportunidade, como eu dei o nome na exposição de Além do Olhar, né? Ter essa dádiva de poder, ter essa percepção, essa sensibilidade de talvez enxergar e poder registrar e ter mesmo essa oportunidade de fazer isso, né? Eu já me satisfaço com o próprio fato de já ter feito, e fazer o ato de fotografar para mim já é um verdadeiro deleite. Melhor ainda, e fiquei muito mais feliz e contente com a reação do espectador, né? Eu percebi que ontem, desde pessoas mais simples, pessoas com gosto requintado, crianças tiveram uma reação fantástica diante do que está sendo apresentado, né? E essa é a satisfação do artista, do profissional, do ser humano principalmente, né? Porque ali não está só o artista, ali não está o profissional da imagem, porque quando costumam me perguntar o que que você faz, Celso? Eu costumo me autodefinir como profissional da imagem, né? Então eu sou artista plástico, design gráfico, fotógrafo, né? A fotografia eu faço mais assim com cunho particular, pessoal, né? Eu já fotografei muito em publicidade, mas não gosto muito de fotografar eventos, casamento, não sei fazer, mas não gosto. Antigamente, quando a gente falava de fotógrafo, era isso, né? É o cara que vai lá tirar foto do casamento, vai lá tirar foto do batizado. Mudou isso hoje? Hoje o fotógrafo não é mais essa pessoa? É outro ser hoje, Celso? Não mudou não, porque depende muito de um conceito de cada um, né? Então, e de cada situação. Em determinado momento, e não é um momento tão distante de nós, no passado, fotografia virou uma arte. Sempre foi. Sempre foi. Se nós observarmos a história da fotografia, a fotografia ela foi uma sequência da principal arte plástica, que foi a escultura, a pintura, lá na época da Renascença, né? Quando os artistas, os pintores, os escultores não tinham a referência gráfica do que eles iriam expressar, do que eles iriam retratar. A fotografia ela veio interagir com esse processo de expressão artística, né? E sempre a fotografia foi uma arte. Se pesquisarmos a história da fotografia, nós vamos perceber que ela é um elemento de expressão artística. Então ela desvirtuou no meio do caminho? E agora ela tá retomando o caminho? Ela não desvirtuou, ela se definiu melhor. Eu diria que a fotografia definiu melhor, né? Hoje tem vários conceitos, até mesmo é muito dúbio essa definição de profissional. Quem que é o fotógrafo profissional? Existem fotógrafos formados com cursos, diplomas, e que não exerce atividade profissional, digamos assim, não faz da fotografia sua principal atividade profissional como recurso financeiro, não participa de evento, não faz casamento, não trabalha revelações, não. E existe aquele que faz a fotografia por prazer e consegue resultados fantásticos, né? E é lógico que tudo, eu costumo dizer que a produção artística, muitos olham aquelas belas imagens, aqueles belos resultados, seja na pintura, no desenho, na escultura, na fotografia, na dança, na música, vê uma obra de arte e não percebe o que existe. 99% de transpiração e 1% de inspiração. A coisa não acontece assim de uma maneira muito, muito tranquila, muito fácil. É extremamente transpirador, né? Mas quando que surgiu isso em você, Celso? Bom, eu tenho a fotografia, É a primeira paixão, a fotografia, ou veio não, outro? Não, eu costumo dizer que eu tenho assim uma a arte para mim é hereditária, né? Meu pai, ele foi um exímio desenhista, escultor, né? Então eu já tenho assim um pouco de, isso já é meio genético, tá, né? Eu acredito que seja genético. E nós somos agraciados pelo dom, pela divina providência, né? E sou muito grato por isso, de ter exercitado esse dom, né? Porque às vezes você tem alguma habilidade e não exercita ela. Tudo é através do exercício. Você pode não ser um bom atleta, mas se você se exercitar, você pode se transformar num bom atleta. Um atleta um pouquinho melhor. Melhor, né? Você pode se transformar, digamos, num atleta. E com relação à fotografia, eu tenho assim algumas lembranças. Eu, quando criança, mas muito criança mesmo, que até nem conseguia ter a consciência de mim mesmo, eu fuçava no laboratório do meu tio. Meu tio, ele era fotógrafo de legista do Departamento de Investigação Criminal em São Paulo. E aí no quintal, no fundo da casa dele, ele tinha um laboratório. Então imagina como é que era um laboratório, um lugar fechado, escuro. Ele como trabalhava com lindas fotos. Ele como trabalhava com fotografia legal, então tinha foto de criminalística, imagina, foto de cadáver, foto de criminosos e coisa e tal. Então minha tia... Você é uma criança serelepe, ela dá uma criança, então minha tia falava assim, não entra lá naquele quartinho, teu tio tá trabalhando, e não sei o quê. E aí, eu acredito que foi mais assim despertou mais um interesse para mim na fotografia. Eu via aquelas fotos assim nos varais, aquele escuro, aquela coisa vermelha, e eu já comecei a fotografar desde aquelas máquinas de folha antiga. E fotografia para mim eu costumo dizer que é uma extensão, é uma ferramenta de extensão das minhas paixões, né, que é a imagem. Mas você preferia aquele tipo de fotografia daquela época, com aquelas máquinas, com filmes de 12 fotos, depois 24? Ou mudou? Hoje está muito melhor. Então, existem vários conceitos. Há fotógrafos que preferem aquela fotografia, digamos assim, a analógica, que digamos assim, que é definida como analógica. até mesmo por causa de, assim, justificando resultados de riqueza de imagem. Hoje já não tem mais essa justificativa. É o saudosista, é igual a questão isso, nossa aqui com vinil e com CD. Isso. O som do vinil é muito melhor? Nada. Não muda. O que muda, eu acredito que é o resultado final. Porque, na verdade, o que acontece? A fotografia, ela tem alguns estágios. Primeiro, a sensibilidade que você consegue buscar no momento, na condição, na situação, naquilo que você percebeu, né? Não é naquilo que você só enxergou, naquilo que você percebe. E existe a forma que você captura essa imagem, né? Você pode capturar com um celular, você pode capturar com uma câmera de $30,000, porque existem equipamentos sofisticadíssimos, né? Assim como existem equipamentos medianos e que te dá a possibilidade de você conseguir um bom resultado. Digamos assim, o objetivo é o resultado. Aí tem um outro detalhe também. Você vai capturar essa imagem e tem um processo de edição da imagem, você vai fazer os cortes, você vai deixar a fotografia, você vai deixar a imagem mais próxima daquilo que você sente, ou seja, você vai dar um toque pessoal naquilo. Você já deu um toque pessoal no enquadramento, em registrar a imagem, porque às vezes o pessoal fala muito para mim assim: nossa, Celso, isso aí é tão comum, só que a gente passa 10 mil vezes nisso daqui e ninguém percebe, ninguém vê. Você vai lá e fotografa, fica uma coisa maravilhosa. É exatamente isso, é você valorizar talvez aquilo que tem o seu valor intrínseco, mas nós não nos apercebemos disso. Mas a melhor foto é aquela que tem menos tratamento ou aquela que tem um tratamento melhor ou maior? São conceitos variáveis também. O que eu digo, a questão de tratamento na fotografia, edição é uma coisa, tratamento é outra. Então, edição é quando você pega a imagem, não modifica ela em nada, não retira e não inclui elemento algum, né? Isso é uma edição. Você pegou o material e fez a edição como se fosse num laboratório, hoje disponível no software, o que a gente estava comentando aqui com relação aos programas de áudio, né? Tá. Então isso é a questão digital. Que dá a possibilidade de você fazer com melhores recursos que você faria nos laboratórios, nos ampliadores, na época da fotografia analógica. Hoje, o que a gente percebe é que você tem maior liberdade, você faz isso com mais eficiência, com mais dinâmica, você tem uma liberdade muito maior. Entendi. Valdir de Campinas disse que veio aqui especialmente para apreciar a sua exposição, viu? Tá ligado com a gente, viu? Tá te parabenizando, inclusive. Valdir de Campinas. Muito obrigado, um grande abraço, Valdir. Hoje o Renatinho também já ligou de manhã. O Renatinho aqui de Guaranese. Já fala pro Celso, será que tô mandando um grande abraço para ele? Viu? Obrigado, Renato. Um abração. A gente vai fazer um intervalinho comercial. Antes de fazer um intervalo comercial, o Celso tá fazendo essa exposição em Guaxupé, na Casa da Cultura, e tem alguns apoios, né, Celso? Vamos falar aqui o nome dos apoios, que é sempre importante a gente prestigiar esse pessoal, então, que colabora aí com a cultura. Não querendo parecer muito comercial, mas eu acredito que nós temos que valorizar as pessoas e as empresas que nos colocam em condições para apresentar a arte. Eu gostaria de agradecer muito, em primeiro lugar, a Casa da Cultura, como a Fundação Cultural de Guaxupé, a Casa da Cultura, né, que é uma fundação que não tem vínculo nenhum com a administração pública, nada, é como se fosse uma ONG, né? E que tem lutado muito pela cultura em Guaxupé. A Unifeg, a Monte Cristo Corretora em São Paulo, a TV Sul Rede Minas, a Alto Já, a Construai Minquilo, a PH Modas, ao Grupo RVM, a Dalto Moraes, a Unimed Guaxupé, a Marco Publicidade, a Maria José Cabeleireira, a Quemobles Movelaria, a Bel Salgado, Tatá Impressoras, a Sport Estância, a Papelaria Big Stock, a Padaria Estação Boulangerie, a Galeria dos Presentes, a KR Terraplanagem, a Gráfica NSA, Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu estou fazendo um apoio e até compartilhando com o projeto da Guaxo Nascente, né? Eu coloquei um patrocínio aqui, coloquei eles aqui no meu material de divulgação, até mesmo porque eu sou coaduno com a ideia do projeto que eles vêm trabalhando, né? A Líder União, a Dupla Face e a Alisson Tintas. Perfeito. Intervalo comercial, a gente volta já para dar sequência nesse bate-papo e falar mais sobre a exposição Além do Olhar, que rola em Guaxupé, na Casa da Cultura, até o dia 29 de maio. Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Já tem a cantora Leia Mineira, viu? Aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM. Eu tô recebendo aqui o artista plástico, fotógrafo Celso Moraes. Eu quero saber de você agora, Celso, o que o pessoal vai encontrar nesta exposição? Quantas fotografias você separou e você está expondo nessa exposição Além do Olhar? Bom, Antônio Cláudio, a primeira dificuldade para mim foi fazer a seleção, imagina, né? Porque eu tenho um acervo fotográfico imenso, né? Eu fotografo já há muitos anos, né? Então eu tenho um acervo muito grande. Mas a ideia do Além do Olhar foi buscar algumas fotografias até mais atuais, né? Não tanto assim, porque eu tenho fotografias aí de até de 3-4 anos atrás. Mas assim, eu procurei fazer o seguinte: nessa seleção eu busquei primeiro abranger assim a maior amplitude de gosto de geral. Então, desde, pensei no olhar de uma criança, pensei no olhar de uma pessoa mais romântica, pensei no olhar de uma pessoa técnica, né? Eu assim, tentei me transpor a quem fosse observar a exposição. O retorno que eu tive foi que as pessoas que viram a exposição, que estiveram lá prestigiando, que as imagens têm assim uma riqueza técnica, né? Tem aquilo que eu te falei, que é a transpiração, né? Você não chega num resultado sem fazer muito e às vezes errar muito, né? Você erra muito para chegar num ponto de acerto. Mas eu procurei fazer uma seleção no qual transformasse a exposição sem fugir do tema Além do Olhar, mas assim, de uma abrangência muito, muito, muito maior. Eu fiz uma exposição, digamos assim, eclética, para satisfazer todos os gostos, né? Então nós vamos encontrar no Além do Olhar arquitetura, textura, abstrato, concreto, natureza, paisagens. Mas é uma exposição para todo mundo assistir, não é só para aquela pessoa que tem um olhar mais apurado em fotografia, não é, né? Não. Se o Antônio Cláudio, que não entende absolutamente nada de fotografia, for lá, vai se encantar. Vou ficar encantado. Vai se encantar, com certeza. Essa é a ideia. Eu não tô transmitindo aqui a sensação que eu tive quando eu fiz as fotos. Eu tô transmitindo aqui a sensação que eu tive com o público que esteve presente à exposição, né? O retorno que eu tive foi tremendo. A exposição vai ficar até o dia 29. Até o dia 29, né? A gente tá. Eu pensei muito em fazer ela durante o dia, mas eu acredito assim, geralmente dia de semana, as pessoas estão em atividade, estão estudando, estão. Então eu defini como do horário vai ser das 18 às 22. Durante toda a semana se encerra no domingo, às 22 horas. Das 18 até as 22 horas, lá na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Se encerra no domingo que vem, no próximo isso, domingo, no, não no nesse. Dia 29 de maio. Dia 29 de maio. No vai ficar a semana inteira. Isso. E é cobrada entrada? Como é que funciona? Gratuito. Tudo gratuito. Entrada franca, e vai ser um prazer receber. Tem alguma foto, assim, que você tem uma paixão especial e que você gostaria que o nosso ouvinte, aquele que está ouvindo agora, prestasse mais atenção nessa ou naquela foto? Ou é difícil falar isso, Celso? É difícil falar de uma em especial, mas eu tenho algumas, assim, favoritas, né? Uma das minhas favoritas é a que faz parte do material de divulgação da própria exposição Além do Olhar, que é uma foto que eu fiz da fonte em Guaxupé, e que não parece fonte nada, né? Você observa aí, você vê, as pessoas falam, parece um planeta, parece um raio. Eu só observei de que cores, é uma fonte, né? Agora que você falou. Mas é, na verdade é um jorro de água da fonte da praça lá de Guaspé, do centro de Guaspé, com um brilho de luzes, né? Os temas que eu tenho mais preferência de registrar, eu gosto muito de fotografar água e pássaros, né? Pássaros da ilha, né? E primeiro por quê? Porque a versatilidade de que reflete a água, que você consegue, às vezes a mesma água, você fotografando várias vezes, você consegue efeitos diferentes, né? E o pássaro pela dificuldade, né? Cada pássaro tem uma dificuldade de aproximação, você tem que buscar o ângulo correto, você tem que, né? Tem uma paciência imensa, gigantesca. Tem que estar ali para aquilo, né? Isso. Tem que ter tempo e tá ali para aquilo. Mas assim, uma das fotos que eu posso até comentar aqui foi as que... Porque na verdade essa exposição, ela surgiu assim... Primeiro porque o pessoal da Casa da Cultura já estava assim programando essa exposição já há quase uns 3 anos atrás, a gente já estava comentando sobre uma exposição fotográfica. E eu sempre reticente a expor meu trabalho, né? Mas assim, eu tenho a minha página pessoal, o Face, né? E publiquei algumas imagens, o pessoal começou a curtir, começou a elogiar... muita curtida, muito compartilhamento, isso aí dá um cartão postal de Guaxupé e coisa e tal. Bom, uma das fotos assim que se tornaram famosas aí, digamos, na região, foi a foto que eu fiz a vista geral de Guaxupé do Morro Agudo. Eu Sim. sou ciclista, eu pedalo, né? Às vezes eu saio nas minhas pedaladas aí nas estradas, nas andanças aí eu registro. Com a câmera tiracolo não tem jeito. Não, eu levo uma mochila com 7 quilos de equipamento. Pedalo com 7 quilos de equipamento. Então, nunca deixei de levar meu. Passa oportunidade, meu viu? Uma paisagem. É tripé, é a câmera, são as lentes, as teleobjetivas, tudo. Então eu vejo uma imagem, eu paro. Né? Tem muita gente que não gosta de pedalar comigo, porque diz que eu paro muito para fotografar, mas tem uns companheiros que são fiéis. Né? Tem alguns companheiros que são fiéis. E aí eu fiz essa foto. E a consequência dessa foto, assim, eu vou só comentar esse assunto que vocês vão ter a oportunidade de ver as duas fotos lá na exposição. Então essa é uma foto que acabou me tornando conhecido, né? No sentido de fotografia. E aí eu me lancei a um desafio, um companheiro, o Mário e a Luciana, eu quero mandar um abraço pro Mário e pra Luciana aí, meus companheiros de pedais, né? Ô Celso, você falou que queria fotografar a catedral de um outro ângulo, porque eu fotografei ela de um ângulo, né? Pegou a paisagem toda, a catedral, ficou assim como se fosse um cartão postal, né? A cidade toda iluminada, inclusive eu fui muito feliz no horário que eu fiz a foto, né? É, eu conheço a foto, ficou muito bonito. E aí eu falei, não, vou me lançar um desafio, eu vou fazer essa mesma foto de um outro lado, do outro lado. Aí eu procurei, como eu fiz essa foto do Morro Agudo, eu procurei saber qual o lado, o ponto mais alto que eu poderia conseguir essa mesma imagem. Aí fui identificar que era o Morro dos Camargos, chamado Morro dos Camargos. Peguei a bike, fui com a Luciana e com o Mário, né, que são meus, eu já autodefini eles, né, como meus assistentes fotográficos, né, e fomos para lá. Foi aí que surgiu duas fotos que eu me encantei com o resultado, né? Primeiro, na ida eu fiz uma foto da estrada, com pôr do sol, muito, muito bonita a foto. E chegando lá no local, que a ideia era fotografar já ainda com o sol, nós atrasamos porque eu parei para fotografar. Quando eu cheguei lá, eu fiz as fotos da paisagem, da vista geral de Guaxupé, porque lá dá para conseguir enxergar Guaxupé inteiro. Inclusive eu consigo enxergar Guaranésia. Na própria foto tem Guaranésia, aparece o presídio, aparece a CIA, que aparece algumas torres, aparece a iluminação do eu não sei se é da piscina daqui de Guaxupé, consequentemente foi numa, deve ter sido numa quarta-feira, tinha coisa. Jogo, deve ser, então apareceu estádio. As fotos tanto da piscina do Country Club, as luzes tanto da piscina do Country Club, como do estádio aqui de Guaranésia. Bom, conclusão. Depois que eu fui levar a foto pro computador, você faz a foto, você tá de noite, não consegue observar muito bem na câmera, né? Porque a câmera tem um visor muito reduzido. Quando eu joguei a imagem no computador, qual foi a minha surpresa? Eu me deparei com um cometa. Eu consegui fotografar na paisagem de Gospel um cometa. Então tá, essas fotos estão lá para vocês apreciarem. É foto assim, é curiosidade, mas que estão lá. E que curiosidade. Como eu costumo dizer, eu não costumo inserir nem retirar elemento de fotografia. Então todas as imagens que vocês vão poder presenciar na exposição são fotografias e são fotografias originais. Ô Celso, eu tenho observado no Facebook muita gente colocando lá como fotógrafo e tal, comprou uma câmera e hoje saiu fotografando. O que que essas pessoas precisam observar? O que que tem de diferente um bom fotógrafo? Para a pessoa se tornar um bom fotógrafo, o que que ela precisa? Antônio Cláudio, eu costumo dizer que é o seguinte: cada um de nós precisamos estar focado no que queremos, no que buscamos, né? Como essência humana, né? E diante de uma ferramenta, aí já partindo para um outro lado, falando um pouco mais de profissionalismo, falando um pouco mais de atividade profissional, tudo que se faz, eu costumo dizer que o primeiro quesito é fazer com amor, fazer com gosto. A pessoa gostando do que faz, não interessa como que ela faz, o material que ela tem, a ferramenta que ela tem, o amor é a ferramenta prioritária para que você consiga atingir um resultado final, né? É lógico que tem muita gente que são movidos pelo dinheiro, pela ascensão social, pela fama, por outros objetivos, e que também às vezes chegam no resultado, né? Mas isso não acrescenta nada na sua essência, né? Eu acredito que a arte, ela é algo que vem da essência e vai para a essência. Você se constrói através dessa linguagem, né? Porque é propriamente dito, a expressão artística é uma linguagem, é um diálogo que você faz não só com você mesmo, mas com o todo, com o multiverso, que eu acredito, né? Com a inter-relação entre as pessoas. Porque você não faz nada sem valorizar o ser humano. É. E ser humano é se relacionar, né? Você acha que essas pessoas hoje que querem ser um fotógrafo, elas podem abraçar a causa e realmente tentar e como você disse agora há pouco, errar e até se tornarem um grande fotógrafo? Sim, esse é o caminho. Independente de se ela tem lá uma máquina top de R$36.000, ou uma que ela comprou ali e pagou R$200? Não, esse é o caminho. Faz até diferença mesmo, isso? Até mesmo com o celular. Faz diferença um bom equipamento para um bom fotógrafo? Um bom fotógrafo às vezes surge com um celularzinho desse aqui, tira uma foto bacana, boa e que faz um tremendo sucesso. Existe duas correntes nesse sentido, né, dessa questão que você levantou. Eu me posiciono na corrente que é muito mais, que eu valorizo muito mais o ser humano com um equipamento inferior do que um ser humano competente, com amor, dedicado a buscar o resultado de uma imagem com um equipamento inferior que ele consiga, do que uma pessoa que não esteja focada, não esteja objetivada e imbuída de sensibilidade com equipamentos fantásticos. Então eu sou da corrente de que é possível você fazer. Inclusive eu tenho um amigo, quero mandar um abraço pro Paulo, pro Marcos Paulo, né, que ele optou por fotografar até por celular e as imagens dele são lindíssimas também, tá? Perfeito, Celso. Olha, então, gente, todo mundo está convidado para conhecer um pouquinho do trabalho do Celso, né, na Casa da Cultura, exposição que vai até o dia 29 de maio, ou seja, no outro domingo, tá? Vai acontecer durante a semana toda na Casa da Cultura, sempre a partir das 18 horas, a partir das 6 horas da tarde, e vai até as 22 horas. Região inteira está convidado, pessoal aí de Arceburgo, Muzambinho, galera aqui de Guaranésia, enfim, da região toda, São Pedro União. Se for para Guaxupé à noite, não se esqueça, passem na Casa da Cultura, porque eu tenho certeza que vai ver um trabalho brilhante. Pelo menos as fotos que eu vejo no Facebook são fantásticas. Tenho certeza que as que você escolheu também vão estar no mesmo ou no patamar ainda maior. Celso, valeu pela tua participação aqui no programa, viu? Conta sempre com a gente, tá? Tá, joia. Agradeço muito ao amigo aí, Antônio Cláudio, né, a Pássaro da Ilha, por ter dado essa oportunidade aí. Um abraço a vocês e estou esperando a visita lá na exposição. E aqui é o apoio, né, todo o apoio que o Celso teve lá para a exposição: Unifeg, Monte Cristo Corretora, TV Sul Rede Minas, Alto Já, Construir Minquilo, PH Modas, Grupo RVM, Dalto Moraes, Unimed Guaxupé, Marco Publicidade, Maria José Cabeleireira, Kimobili, né, Mobiliaria, Bel Salgados, Tatá Impressoras, Esporte Estância, Papelaria Big Stock, está Estação? Boulangerie. Boulangerie, Galeria dos Presentes, KR Terraplanagem, Gráfica NSA, Guacho Nascentes, que a gente vai trazer em breve aqui no programa também, Líder União, Dupla Faces e Alisson Tintas. Valeu, Celso. Aquele abraço, intervalo comercial e eu volto já com a cantora Leia Mineira.